Foi no dia 22 de fevereiro de 2015. Nós vamos ler nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus, olha a chuva de Deus aí abençoando a gente. Amém? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Aleluia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Diga firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, abrindo a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos orar ao Senhor? Fique de pé um pouco, não queria que você orasse comigo de pé. Nós vamos clamar ao Senhor, para que Ele venha nos revestir dessa armadura. Nós temos um chamado, irmãos, muito intenso e muito difícil. Mas o Espírito de Deus, Ele pode nos capacitar para que nós possamos viver infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos repetir isso: Senhor, pode me fazer viver infinitamente mais do que posso pensar no seu poder que me opera. Senhor, nós queremos pedir o revestimento do Senhor nessa noite. O Senhor quer nos levar para uma dimensão mais alta. O Senhor quer nos tirar de um lugar de crianças espirituais e levar-nos nas suas mãos diante do Pai e nos dar um alimento sólido. O Senhor quer nos dar uma armadura para que nós possamos, Senhor, agir firmemente contra as ciladas que o diabo arma para nós todos os dias. Que o Teu próprio Espírito Santo venha nos capacitar para ouvir, para receber e para depois poder remoer essa palavra, para que nós possamos nos sentir também protegidos e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ficar de pé. Sentado. Hoje à tarde eu assisti um filme. Eu tenho lá na minha videoteca alguns filmes, de vez em quando eu preciso assistir. E tem um filme lá que chama Cruzada. Na verdade, o nome original é Reino dos Céus. Acho que é Kingdom of Heaven, não, algo assim. E eu assisti o filme. Muito interessante. Tem um momento do filme que eu disse: isso é a igreja. O filho que herdou, era um filho bastardo, que herdou do seu pai, que conheceu já adulto, um título. E com esse título, nos obrigações. Ele era um homem honrado, então essa honra dele quase que o leva à morte. E depois que todos, até os que pareciam mais honrados, tinham abandonado as batalhas, e ele estava com os muçulmanos já aglomerados em frente a Israel Morada, diga-se de passagem, a tônica do filme todo é em cima de que há uma que não há necessidade de haver uma briga física contra os nossos inimigos. Tem tudo a ver com esse texto. Até porque nossos inimigos não são pessoas. Amém ou não, irmão? E depois que os nobres todos tinham saído, só ficou ele, que era um ferreiro, que tinha de repente se tornado nobre e cavaleiro. O clérigo, que era o bispo primaz de Jerusalém, disse a ele, tentando desestimulá-lo: nós, como nós lutaremos se nós não temos cavaleiros? Como lutaremos se nós não temos cavaleiros? E quando o arcebispo disse isso, ele olhou em volta e viu aquela multidão de homens sem título de cavaleiro, mas aguardando uma capacitação, uma direção, uma palavra para que eles pudessem ir à batalha. E ele disse ao bispo primaz ali: verdade, nós não temos cavaleiros. Então ele olhou para aqueles homens e disse assim: todo homem que pega na espada ou tem condições de pegar na espada, ajoelhe-se. E aqueles homens todos se ajoelharam. Ele fez o juramento dos cavaleiros e delegou a eles o título de cavaleiro. E aí o arcebispo disse: você acha que só declarar a eles que eles são cavaleiros pode fazer alguma coisa, vai torná-los cavaleiros? E ele olhou os olhos daquele clérigo e disse: sim, eu creio. Irmãos, muitas vezes nós precisamos estar diante da situação decisiva nas nossas vidas para que nós possamos assumir a postura que já deveríamos ter assumido há muito tempo. Quantos casos eu já vi de homens que, quando a esposa disse: não aguento mais, vou embora, aqui está o papel do divórcio, o sujeito muda. De repente, quando ele vê a possibilidade de perder a sua família, ele acorda e muda. Quantas pessoas acometidas por um câncer começam a fazer acordos com Deus numa fase que a psicologia chama de fase de negociação, tentando prometer a Deus uma mudança para ver se Deus o cura? Quantos de nós precisamos ter uma ameaça no emprego para poder levar a sério um talento que nós temos, mas que nos faltou a escassez e necessidade para tomarmos um passo? Eu quero perguntar para você esta noite: o que é que vai ser necessário acontecer na sua vida para que você assuma a sua postura no que diz respeito ao mundo espiritual? Você sabia que o mundo espiritual é muito mais real do que essa cadeira que eu estou pegando aqui? Se a gente pensar, por exemplo, em tempo, os anjos e demônios existem há milhares e milhares de anos. E nós existimos só algumas dezenas deles. Nós somos tão efêmeros. O próprio tempo foi inventado para que as coisas tivessem um cronograma, mas antes do tempo Deus já existia. De modo que eu quero dizer para vocês: tudo que o diabo, nosso adversário, quer é que nós acreditemos que ele não existe e que ele não tem planos contra as nossas vidas. Eu não quero lhe assustar, ao contrário, a minha intenção essa noite aqui, que eu nem tinha antes de começar a ministração de louvor, a minha intenção aqui hoje, guiada pelo próprio Espírito de Deus, não é assustar você, ao contrário, mas é que o Senhor nos acorde para uma realidade espiritual que já está acontecendo. Eu me lembro que uma vez encontrei com meu discipulador, meu pastor, e ele, meu pai, e ele... uma fase da minha vida que eu não estava levando muito a sério o ministério, estava estudando demais. E aí ele falou assim para mim: tive um sonho com você. E eu falei: como foi o sonho? Ele disse: eu sonhei que você estava numa guerra. Na verdade, perdão, eu não lembro se eu tive o sonho ou ele, eu lembro que ele que interpretou. E no sonho eu estava numa guerra, só que foi eu tive o sonho, ele interpretou o sonho. No meio da guerra, bala para tudo que é lado, eu só via assim, mas... E no meio daquela guerra inteira, eu dançava no meio da guerra. E eu pensei até que fosse uma coisa muito espiritual, né? Assim, eu estou tão tranquilo com Deus que estou lá dançando no meio da guerra. Ele falou assim, não, você não acordou para o risco que você está correndo e para a postura que você tem que tomar. Você é homem de Deus, você tem que agir como homem de Deus. E aí Paulo, tentando esclarecer isso para os irmãos, ele traz aqui 7 armas espirituais. Usando a linguagem bélica, porque ele era militar também, para nos ensinar sobre isso. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar a você e a mim uma coisa. A nossa força não está no nosso braço. Eu lembro que tinha um tio meu que ele tinha uma piada maldosa, que ele dizia assim, mas não adianta um cara forte se o outro estiver armado. Porque a força que vale mais é a força do dedo que dispara o gatilho. Quantas vezes eu e você equivocadamente achamos que a nossa segurança está na saúde que temos, no trabalho que temos, na graduação que temos, na família que temos, no casamento que temos, no dinheiro guardado que temos, na juventude que temos. E o que o Senhor está nos dizendo essa noite é que você pode sim manter-se protegido e agir com valoridade, com coragem, com intrepidez, desde que você desista dessa ideia equivocada de que a força que você tem vem do seu braço. Porque não vem. Quantos homens e mulheres de Deus caíram de forma muito feia e deplorável porque acreditavam que era na sua disciplina, nos seus muitos momentos de oração, no seu conhecimento teológico, na sua graduação ou no seu cargo na igreja, que eles podiam se enfiar naquilo e deixar de fazer o básico que a palavra vai nos ensinar aqui agora. Que em nome de Jesus o Senhor nos abre os olhos, amém? Então, a minha força está em quem? No Senhor. Tem coisa mais democrática do que essa? Os demais irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A minha força está nele e no poder que veio sobre mim. Interessante que ele podia usar a palavra Deus, mas ele preferia usar a palavra Senhor para dizer a sua força está em Deus e na relação que você tem, Ele sendo autoridade sobre você. Porque às vezes a gente acha que nossa força está em Deus, mas Ele não é Senhor sobre nós. Juan Carlos Ortiz diz, Deus só é Salvador daqueles que Ele é Senhor. Então, a minha força está nele. Aí ele diz assim, e na força do seu poder. Qual é o poder de Deus operado em nós? É a própria pessoa da Trindade chamada Espírito Santo. Ele não é só o poder de Deus, Ele é Deus. Mas quando o Senhor fala sobre o poder que opera na igreja, esse poder vem através da unção, do enchimento do Espírito Santo. Então, tem coisa mais democrática do que essa? Você é para ser cheio do Espírito Santo de Deus, do poder que Ele quer operar em nós? A Bíblia diz que o mesmo Deus, Pai, que ressuscitou a Jesus entre os mortos, também vivificará os nossos corpos. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, ergue você também, e me ergue também. Tem coisa mais democrática do que isso? Eu não preciso ser homem ou mulher, velho ou novo, adolescente ou criança, rico ou pobre. Não preciso ter uma graduação de teologia. Não preciso ter 10 anos de convertido e rendido ao Senhor, não. Basta que eu queira receber em sujeição o poder de Deus para que eu possa vencer todos os inimigos que o diabo coloca diante de mim. Irmão, estou dizendo para você, se nós acordarmos para isso, nós vamos vencer, não são só demônios não, nós também vamos vencer a enfermidade. Quantas vezes a enfermidade vem e a primeira coisa que a gente pensa no remédio que a gente vai tomar? Não tenho nada contra remédio não, remédio é um recurso muito útil, mas o que a igreja devia considerar é que antes do recurso humano, que muitas vezes é útil, você pode lançar mão do recurso sobrenatural e eterno. O que Deus, que Deus Deus pode fazer por mim? O que Deus pode fazer por você? Será que Deus tem um propósito na minha vida, na sua? Qual é o objetivo de Deus nesse relacionamento que Ele tem conosco? Ele quer nos usar como embaixador do seu reino, como soldado, sim. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Ficar em cima do muro não é uma opção. Às vezes a gente acha que há um espaço para neutralidade no mundo espiritual. Bem, eu sou um pouco machucado, tive alguns problemas, eu vou ficar aqui em cima do muro. Eu nem estou assim do lado de Deus totalmente, nem no lado do diabo totalmente. Eu só estou de stand-by. Pois eu quero te falar uma coisa com muito amor. A ausência de posição já é uma posição. O nome dessa posição é omissão. E a palavra de Deus diz que Ele não se agrada daqueles que, quando lançaram a mão no arado, olham para trás. Então, vamos ver aqui essa noite, de forma muito simples, o que Deus está disponibilizando para você e para mim, que nós muitas vezes nem lembramos que temos esse poder em Deus. Vamos buscar ser revestido do Espírito Santo. Amém, amados? Ele diz: revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Quando ele diz toda a armadura de Deus, ele está falando todos os recursos que Deus disponibiliza para você e para mim. Às vezes, nós selecionamos só alguns e abrimos mão daquele que achamos um pouco chato. Eu vou falar daqui a pouco de alguns recursos mais poderosos que a gente prefere muitas vezes tudo menos aqueles recursos que, embora sejam penosos às vezes para treinar, para crescer nele, são os mais poderosos na hora da peleja, da demanda que nós temos contra o diabo, nosso adversário, contra o mundo e contra a carne. Está comigo aqui? Diga amém. Revestivo de toda a armadura de Deus. Revestir significa colocar a roupa no lugar da que foi tirada. Vestir significa colocar a roupa. Revestir significa colocar uma roupa sobre a que foi tirada. A Bíblia diz que nós éramos escravos do diabo e viemos vestidos como escravos. Então Deus diz: não tirei essa roupa de escravo. A gente vê isso na parábola do filho pródigo. E o Senhor nos coloca uma autoridade e não há uma opção para que nós não nos revistamos dessas armaduras de Deus. Você entendeu que Deus, com muita graça, está nos dando um presente, mas não é só um presente, é uma ordem. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero dizer uma coisa para você, e eu digo mais uma vez, não é para lhe assustar, porque eu estou enfatizando o poder que nós opera para nos livrar disso. Mas você sabia que o diabo, nosso adversário, ele tem as suas equipes, não é? De anjos. A palavra de Deus diz que um terço do céu caiu com Lúcifer. Então você imagina se no céu tivesse 900 bilhões de anjos, 300 bilhões viraram demônios. É demônio pra caramba, né? Com todas as suas estirpes e todos os seus poderes muito bem organizados. Eu vi uma coisa do homem de Deus, um pastor assembleando, que ele disse uma coisa que me impactou muito. Às vezes nós pensamos: mas eu estou tudo bem com a minha vida. E ele disse assim: você sabia que o diabo e o inferno, que são seus demônios, tem planos para a sua vida para daqui a uma semana. Eu não estou lhe jogando uma praga, é o que a Bíblia diz. Ele tem planos contra a sua vida para daqui a um mês, para daqui a um ano. Ele é muito estratégico. As tentações, o homem não, ele não sai de manhã e diz: eu vou defraudar a minha empresa e vou roubar o dinheiro que está lá. Não é assim que acontece. O homem não sai de casa de manhã e fala: vou trair minha esposa. Não é assim que acontece. Eu sou do caso de um pastor que caiu em adultério, que o adultério não aconteceu no dia que ele se encontrou intimamente com a moça. O adultério começou quando a moça, na saída da porta da igreja, colocou um bilhetinho no terno dele, dizendo: como você está lindo com esse terno novo. Tem um elogio? Estou lindo mesmo? Pelo menos alguém percebeu. A minha mulher nem percebeu. A gente pensa que nunca vai dizer o desaforo a alguém, vai ser carnal e derramar verdades que machucam e são inconvenientes, mas a gente vai acumulando amargura. Acumulando amargura, não libera perdão, não ora por quem lhe persegue, mais cedo ou mais tarde, você vai botar a perna para a pessoa cair, porque você é humano. Por que é que Jesus não fez isso? Porque Jesus orava, Jesus perdoava, amém ou não, irmão? Então é a ordem de Deus que é possível você se manter firme, ele diz, para que você se mantenha firme. Todos que se mantêm firmes têm um background, têm um pano de fundo, irmãos. Nenhum homem ou mulher de Deus se mantém firme porque ele não é tentado, não. Um homem ou mulher de Deus se mantém firmes por quê? Porque eles têm plena consciência de que eles não foram chamados para ficar em cima do muro, mas para tomar uma postura. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Eu vou dizer agora para você, para com essa oração, Deus. Eu não aguento mais o meu chefe, Senhor. Eu queria pedir, Senhor, para o Senhor descer um caminhão de ripa na cabeça dele. Porque esse homem faz mal ao teu ungido, Senhor. Tua palavra fala que esses morrerão e seus filhos se espatifarão nas rochas. A Bíblia disse que sua luta não é contra pessoas. Todas as vezes que eu sou tentado a achar que minha luta é contra alguém, o Espírito de Deus, calma. No máximo, uma marionete de Satanás. Eu tenho que orar por essa vida para ser liberta. Amém ou não, irmão? Interessante porque a palavra do salmista Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Coisa inusitada, né? Geralmente se prepara a mesa na presença dos amigos. Ele diz: unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ungir com óleo, nesse enredo, dentro dessa perspectiva de um rei que estava fazendo o salmo para Davi, significa trazer autoridades, os sacerdotes e os reis eram ungidos com óleo. Sabe o que Davi está falando? Está falando assim, olha, Deus faz questão de, no momento oportuno, colocar todos os seus inimigos diante de você, que não são pessoas, são demônios, às vezes são traumas, são vergonhas, são pecados. E diante dos seus inimigos, que estão ali, comendo na sua mesa, não são pessoas, amém, irmão? Deus derrama do óleo na sua cabeça, dizendo, sabe o que, aos seus adversários? Eu dou poder a ele e eu derramo da minha virtude, do meu poder sobre ele e da minha autoridade sobre ele contra todos vocês que são inimigos dele. Quando você olhar para o adversário na sua vida, você tem que olhar para ele lembrando que Deus já lhe ungiu com poder para vencê-lo. Qual é o problema? Falta de dinheiro? Enfermidade? Perseguição no trabalho? Crises existenciais? Que o Espírito Santo de Deus lembre vocês em nome de Jesus. Para Deus disse que o Espírito nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar de todas elas. Eu tenho que olhar para quem é inimigo meu e lembrar assim, eu fui ungido pelo Senhor com um óleo de autoridade e o Senhor me deu poder para vencer qualquer um dos meus inimigos, que Ele inclusive fez questão de me apresentá-los. Você sabia que às vezes nós não conhecemos nossos inimigos, nossos adversários? Às vezes nós não sabemos contra o que estamos lutando, irmãos. E Deus fez questão de mostrar para nós. Daí uma das coisas que mais me encanta no discipulado, que é esse encontro que nós temos de um crente um pouco mais adiante, um pouco mais maduro, com um crente que também é maduro por estar recebendo o discipulado e tem coragem de sentar um com o outro para abrir o coração. Muitas vezes o discipulador, que não é um psicólogo, não tem nada a ver com psicólogo, ele com muito carinho vai dizer, ô, meu irmão, orei por você, semana, ouvi aquele seu problema, jejuei. E assim, talvez, eu acho que essa dificuldade que você está tendo com essa pessoa tem a ver com aquela outra e outra situação. Tem algum problema aí nessa área? Aí o cara que já é um cara que de Deus já está trabalhando nele, ele diz, não sei. Quantas vezes aconteceu comigo? O Senhor vai nos apresentar todos os nossos inimigos. Que você, em nome de Jesus, tenha coragem para enfrentá-los. Na força e no poder que opera em Deus. Irmãos, olha, nada que a gente se exceda vem do nada, não. Todo excesso com a esposa, com o marido, com o chefe, toda explosão nossa, ela vem de uma conserva mal resolvida. De questões que não foram resolvidas. E Deus quer apresentar isso para você. Às vezes nós dizemos, meu problema é financeiro. Nunca o problema financeiro é financeiro. Sempre o problema financeiro é uma consequência de outros problemas. Nem sempre o problema financeiro é não ter dinheiro, sabia? Tem gente que tem um problema de ser mão de vaca. É sério. Tem gente que vê a mãe morrendo, o filho morrendo, o irmão morrendo, mas não. Ele tem que ter a segurança dele. Isso é um problema grave, sabia disso? Eu não tenho esse problema, assim, eu nem tenho dinheiro. Mas, irmão, o que eu quero falar para você, Deus, Ele quer nos apresentar todos os nossos inimigos. Tenha coragem de admitir que você tem inimigos, sim. Porque essa placidez, esse sentado eternamente blesso esplêndido, ah, eu sou um crente, só tenho crescido, ah, eu acho que não tenho problemas, não tenho inimigos, todo mundo me ama, então o diabo também te ama. Minha avó, ela sempre disse para mim, quando eu falo com ela no telefone, ela fala, e aí, Tico, como é que está a igreja, meu filho? Tenho 80 anos. Eu falo, é, vó, está bem, tem um problema aqui e ali. Ela fala, fica em paz, meu irmão. Fica em paz, filho. Quando está 100% tudo bem, deve ter alguma coisa errada. Deve estar tendo alguma coisa errada. Então, o nosso estar bem não depende da circunstância, depende de quem nos chamou e quem nos mantém. Amém ou não, irmãos? Esse texto aqui, você vai lembrar da noz moscada, ok? Noz moscada, não esqueça da noz moscada. A Bíblia diz que todo o Senhor nos dará vitória contra essas hostes malignas. E ele usa uma palavra que no grego é cosmos kratoras. Parece noz moscada, né? Mas é assim, o que é o Cosmos Kratoras? O Cosmos Kratoras era um general de guerra que não ia para o campo de batalha. O papel dele era estudar as guerras, estudar o adversário e orientar os soldados em como atingir cirurgicamente o adversário. Você sabia que existe no diabo, no inferno, faz uma reunião. E aí eles começam a ver o que Deus fez na sua vida. Não, está dando problema para a gente. Olha para aí, converteu, Jesus converteu ele, e agora ele quer levar os amigos para o núcleo, para poder aconselhar sobre o casamento, tirando o cara da cachaça. Não dá. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer o quê? Vamos estriar ele. Eu acho que tem um demônio... que eu me perdoe, não quero ser hilário, eu sou muito sério, mas eu acho que tem um demônio chamado que é que tem? Deve ter. Aí eles falam, o que é que tem? Vai lá. Meu demônio é tentar um crente para derrubar, olha o que é que tem. Aí o demônio que é que tem chega e fala assim, o que é que tem? Que bobagem. Para que essa santidade toda? Você é humano. É perfeito. Ninguém vai saber. Rapaz, esse demônio do que é que tem, para mim, um dos piores de todos. Porque ele é o que mais age na igreja. Ah, falou de mim também, vou falar também. Nada. Eu tento exercitar algo que aprendi com minha avó. Ela diz assim, filho, quando alguém fala mal de você, fale bem da pessoa. Quantas vezes eu usei até o microfone para exaltar, não importa se estão falando de mim, importa que eu tenho que fazer meu papel. Amém ou não, irmão? Meu pai me disse uma coisa, nunca peque com o pecado dos outros. Às vezes, a esposa é traída, estou no direito, ele me traiu, agora ele vai ver o dele. Vai se fazer igual a ele. Eu não entendi esse negócio de tomar um tapa e dar outro lado. Eu achava, com todo respeito ao meu senhor, eu achava uma falta de virilidade, de atitude. Até que o Senhor me disse, meu coração, gente, isso não tem como ser em aula de seminário. O Senhor me disse claramente as palavras de Jesus no meu coração. Escute a palavra de Deus. Ele disse assim: é melhor tomar dois tapas do que se fazer igual a quem te bateu. Você diz amém? Jesus não disse para eu fazer questão de apanhar, não. E eu nunca entendi esse texto, ele me explicou. Deixa uma dica para você: leia a Bíblia se explica. E uma palavra como essa não fere nada a Bíblia, por isso que eu tenho certeza que é a palavra de Deus. É melhor você tomar dois tapas do que se fazer igual a quem lhe bateu. Aleluia! Aleluia! Porque você não recebe direito de fazer errado porque fizeram com você. E Deus quer lhe dar poder para você viver isso, porque a palavra de Deus sempre vem recheada de poder para você obedecer. Ela vem ou não? Então, irmãos, esses demônios que estudam a nossa vida, a nossa falha, a nossa história, e tentam nos convencer de que nós não somos capazes, não conseguimos, falam até na primeira pessoa: eu não vou conseguir essa vida de cristão, essa vida de servo de Deus, não é para mim, não vou conseguir. Está repreendido em nome de Jesus. Nem tudo que é da primeira pessoa é da sua mente, o diabo tenta falar na sua mente também. Eu creio que o Senhor vai me dar vitória sobre os demônios que regem esse mundo tenebroso, amém ou não? Você não vai lutar contra pessoas. Você vai lutar e ganhar contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. O mundo espiritual é real. Agora, muitas vezes nós esquecemos que não existe no Evangelho uma situação de mornidão que agrade a Deus. Não, a Bíblia diz: ou é quente ou é frio, que o morno é vomito da minha boca. A gente aqui não é uma panela. A panela está esquentando, está esfriando. Às vezes ela parece que está esquentando, mas está esfriando. Paula, minha esposa, faz a moqueca de camarão com arraia, que, meu Deus, que coisa tremenda. E uma vez ela fez para mim essa moqueca com pimenta, uma pimenta de cheiro, meu Deus. E eu gosto quando está nos ovos dentro. Eu sou meio caipira, você não repara não, meu tabarel. E eu estou quase esquecendo o que eu ia falar por causa da moqueca, meu Deus. Perdi a concentração. Alguém me ajude? Então, só para testar você. Ela trouxe, eu achei lindo, nunca tinha visto aquilo. Eu cresci pobre, eu fui comer melão com 13 anos, 12 anos, e achei uma coisa deliciosa. Quando ela botou aquela panela de barro na mesa, eu tomei um susto. O negócio estava... Que coisa linda, não é lindo o camarão, a moqueca borbulhando na panela? Só que, na verdade, ela já estava esfriando. Irmão, saiu do fogo do Espírito, é só uma questão de tempo, vai esfriar. Não é que você vai ainda borbulhando por causa do calor que você recebeu, não. Continue em nome de Jesus. A Bíblia diz: não extinguais o Espírito de Deus. Tem que buscar todo dia, diariamente. Diariamente eu estava... Vocês lembram que eu era chique, né? Morava num lugar muito chique. Ia de noite. Eu ainda moro num bom lugar, mas era melhor ainda. Ali no Jardim das Acácias, né? E eu ia descompilar, quando era assim, umas 11h30 da noite, por aí, botava meu tênis, ia caminhar. Aí ficava ouvindo pregações que me edificaram muitíssimo. E aí ia. Aí saí de lá, glória a Deus, aleluia. E estava me faltando esse tempo assim. Mas comprei uma bicicleta ergométrica na mão do meu grande amigo Jackson e Raquel. E estava ali um pouco operada. E eu resolvi usá-la de forma espiritual. Eu estava pendurando as minhas camisas. Ótimo cabide. Mas eu vi que eu precisava voltar àquele tempo. Confesso que nem tabuna assim na rua, andar às 11h30 da noite, não é uma coisa muito recomendável. O que eu fiz? Botei ela na frente da minha televisão, 50 polegadas. Fruto de muita oração, brincadeira. E botei minha pregação e ali comecei, ó, pedalar e ser edificado. Irmãos, cada um tem uma identidade de como isso acontece. Ok? O que importa é que em nome de Jesus nós desenvolvamos uma rotina de nos manter aquecidos pelo Espírito de Deus. Isso é que importa. Eu tenho falado com vocês e vou falar isso quase que todas as vezes que eu pregar aqui. O dia de 24 horas. Por que não separar 25 minutos para passar na presença do Senhor exclusivamente? Por que não? Você vai ficar pobre por isso? Você vai perder o emprego? Você vai perder a faculdade por isso? Não vai. Pelo menos 25 minutos. O Ponchu, ele disse que a oração é assim. É que nem um maratonista. É que nem um maratonista não, perdão. É que nem aqueles atletas que correm no estádio. No começo, 25 minutos é uma eternidade. Você vai orar por tudo que você ora umas 4 vezes. 25 minutos. Mas com o tempo, 25 minutos não vai dar nem para começar. Só o tempo que você está... E se você ainda for... Se você tiver o dom de línguas, que nem todos têm. É bom buscar porque é para edificação própria. Mas se você ainda tiver o dom de línguas, você ainda vai orar um tempo em línguas quando o tempo acabou. Eu quero dizer uma coisa para você, com todo esse humor e brincadeira, é o seguinte, não esfrie não. Porque os demônios não dormem. Eles trabalham constantemente querendo lhe derrubar e fazer o seu mal. Então a minha mente, a sua mente, tem que se manter todo o tempo ligada em Deus e crescendo em Deus. Não preciso nem falar de bobagem, porque eu sei que não é a nossa realidade. De televisão, novela, Big Brother, isso, graças a Deus, já passa longe de nós. Mas o que eu faço com o meu tempo ocioso? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, havendo feito tudo, ficar firme. Sabe o que é havendo feito tudo? Eu tenho 10 minutos para pregar o resto todo o texto e vou acabar hoje. Sabe o que é havendo feito tudo, irmãos? Olha aqui para mim, presta atenção que eu estou correndo. Presta atenção. Eu falo a você com muito amor. Sim. A palavra de Deus aqui em Filipenses que nós devemos preferir nossos irmãos em honra. Você sabia? Na igreja não se olha ninguém de cima para baixo. Na igreja se olha de baixo para cima. Sempre. Então eu quero fazer isso com vocês aqui de baixo, olhar para vocês. Dizer assim, irmãos, nós temos muito o que fazer. Temos muito o que fazer. Você sabia como vai ser o inferno dos pastores? Eu sei. O inferno dos pastores vai ser um oceano de cadeiras brancas. Aquele mundo de cadeira branca assim, ó. Mas não pode ser minha só essa angústia. Irmãos, se cada um de nós cumprir e crer que pelo Espírito e pelo poder de Deus podemos viver o que temos aprendido, não vai ter cadeira para as pessoas sentarem aqui, não vai ter cadeira para as pessoas sentarem na sua casa, não, você não vai ter tempo, você vai ter que se disciplinar para poder ter um lazer, porque a sua alegria, o seu gozo, a sua satisfação vai ser cuidar de vidas, abençoar pessoas, ser um canal de Deus. Por isso que Paulo disse, depois vocês fizerem tudo, a gente tem muito o que fazer. Às vezes nós não fazemos as coisas, por quê? Para não cairmos. Não, não vou orar não, porque quando ora vem tribulação. Quem ministrar, cuidar, de que nada, uma igreja na minha casa, Deus me livre. Que o diabo vai se levantar contra mim. Irmão, isso, quem inventou isso foi um demônio mais articulado, porque quanto tive de crente falando isso? Como que vou chamar Senhor dos Exércitos é o seu nome, o grande general, rei todo-poderoso, para eu servir para ele, eu vou estar desguarnecido? Em nome de Jesus, que o Senhor limpe a nossa mente e lave pela palavra. Nós temos muito o que fazer e faremos em nome de Jesus. E havendo feito tudo, ficaremos firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos ombros com a verdade, vestido a couraça da justiça. Irmãos, verdade é algo básico na vida do cristão. Não minta. Existem várias formas de mentir. A que eu mais tenho dificuldade, graças a Deus, Deus me libertou de mentiras deliberadas do passado. Mas tem uma mentira que sempre me assedia, que é a mentira da promessa. Existe a mentira sobre o passado e existe a mentira sobre o futuro. Graças à graça e misericórdia de Deus, a mentira de passado, o Senhor já me fez vencedor. Toda glória a Ele. Mas, confesso a vocês, sou muito tentado a prometer coisas que não sou capaz de cumprir. A prometer coisas e ter dificuldade de cumpri-las. Isso é mentira. Um dia eu cheguei para meu pai dizendo, não, mentira, o senhor sabe que eu não tenho esse problema, já há muitos anos discipulado. Aí ele falou, ainda tem, por isso discipulado é tão importante. Eu achei que eu já estava aqui, eu estava aqui. Ele falou, você promete e não cumpre. Com amor, né gente, estou falando nessa entonação, né? Mas se você promete e não cumpre, isso é mentira. Você sabia que o Espírito de Deus lhe dá poder para não mentir? Você sabia que não é na sua força que você não consegue mentir? Não é na concentração, mas é orando, jejuando, pedindo libertação. Deus, eu não quero mentir. Mentir é maldição para a minha vida, para a minha família. O Senhor vai libertar de toda mentira, amém? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade, amém, irmão? E diz assim, ó, cingir os vossos lombos com a verdade. Não é só não mentir, é falar a verdade. Muitas vezes temos medo de falar a verdade. Você sabia disso? Às vezes queremos nos manter neutros e a verdade que vai nos levar a uma situação de confronto, de risco, nós omitimos. Uma vez um menino americano foi para um julgamento porque ele disse na sua defesa, eu não matei meu irmão, eu só não o salvei. E você sabe que os juristas, os juízes americanos têm um poder diferente do nosso, aqui se aplica a lei. Lá eles quase que fazem a lei, é um pouco diferente isso. Eles têm autonomia muito maior para aplicar a lei. Gente, deixa a criança brincar, isso é benção, fique em paz, hein? Aqui não tem essas besteiras não, ok? Deixa brincar aí, olhe para mim que você se concentra. Quer meu não? Então, o juiz falou assim, você é condenado pela sua omissão. Porque você podia ter salvado o outro e resolveu não salvá-lo. Me parece muito mais bíblico essa sentença. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, peca. Você tem que ter coragem de falar a verdade também. Que às vezes a gente pede a unção de mudo. Deus me faz mudo, porque eu nem minto nem falo a verdade. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não é isso que Deus quer para você, amém ou não, irmãos? Deus quer nos capacitar para falar as verdades com muito carinho e amor que precisam ser ditas. Eu creio que nossa igreja vai crescer numericamente, exponencialmente. Parecemos trabalhado, discipulado, em igreja nas casas, e Deus tem nos consolidado, de repente fazer assim. Pum, mas nós já poderíamos ter um número muito maior de pessoas se eu não falasse as verdades que tem que falar, né? Mas que você vai receber uma bênção essa noite, todo mundo aí, vamos lá, receba, abre a mão aí. Se Deus mandar eu falar, eu falo. Às vezes Deus quer dispersar uma bênção para todos. Mas irmãos, a gente não só vive de biscoito recheado, não. É preciso de sustância, amém ou não? Então que Deus te dê graça para falar verdades que às vezes são inconvenientes na sua casa, muitas vezes. Com carinho. Não é aquele negócio assim. Parênteses. Tenho. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Glória a Deus. Uma vez eu vi no caminhão onde escrito assim. Eu não lembro se eu ouvi ou me contaram. Mas eu tenho essa memória de que é no caminhão. Tinha escrito assim. A verdade é uma pedra preciosa. É preciosa. Mas é uma pedra. Não arremesse no rosto dos outros. A verdade é preciosa? É. Mas você tem que saber como lidar com ela. Tem gente que diz, eu falei porque é a verdade. A verdade tem que ser dita. Sem amor, sem graça, né? Sem sabedoria. Não, irmãos. Você vai falar a verdade, tem que ser dita? Quantos discipulantes meus já ouviram falar assim? Tem que falar a verdade. Você vai falar a verdade, que isso é bom para você. Mas não tem assim como fazer assim, de um jeito que... Não. Fala. Fala com amor, vou ficar orando por você. Vou jejuar por você, vai lá, fala e a gente segura as pontas depois. Amém ou não? O Senhor está falando com você, diga amém. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho, irmãos, ó, é da paz. Você sabe o que é paz na Bíblia? A palavra para paz aqui não é paz, sossego. Como nós pensamos. Ah, eu converti, pensei que minha vida seria um sossego. Não, desculpa a verdade. Paz aqui é ausência de vontade. Você tem que se preparar no evangelho verdadeiro, que vence a sua vontade. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Aí o irmão pede, Deus, Senhor, aleluia, me dá uma palavra, Senhor, uma palavra aqui, Deus, eu preciso de uma palavra, Senhor. Aí quando abre Jeremias, fala, não, não é de Deus, Jeremias é muito duro. Não, Ezequiel, não, Senhor, misericórdia. Joel, nem pensar, Senhor, Salmos aqui agora, Deus vai falar comigo. A gente às vezes é seletivo no que quer ouvir de Deus. A paz que o Senhor tem para nós, irmãos, não é ausência de conflito, não é sossego. Paz é ausência de vontade. É você viver o evangelho todo. Aí você diz, eu vou morrer, não vou conseguir. Bem-vindo ao mundo dos normais. Mas vai morrer tentando que nem eu. A gente vai morrer juntinho de mão dada. Um orando pelo outro para a gente conseguir, amém ou não? Amém. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus completa tudo em todos. O que você não conseguir, quando for glorificado, Ele vai completar em você. Calçado os pés na preparação do Evangelho. Olha, diziam que da armadura romana, a mais vulnerável era a sandália, porque era aberta. E sabe qual era a serventia da sandália? Não era como uma arma de guerra. A importância de gastar mais na sola da sandália é porque as caminhadas eram muito longas. Você vai conseguir caminhar todos os anos da sua vida com o Senhor se for preparada no Evangelho. Tem coisa, enfrentar o inimigo é duro, mas metade da batalha, sabe o que é? É você chegar até o inimigo. Hoje, no filme que vi a cruzada, o rei precipitado levou o povo até os mouros, em vez de esperar em Jerusalém. E aí o cara sábio falou, não vá até ele, vocês vão se cansar, vão morrer, dito e certo. Se cansaram, querem morrer. Metade da batalha é você continuar a caminhada do dia a dia. É a rotina. As pessoas pensam, um grande homem de Deus é feito de grandes sermões, de grandes explanações. Não é pregar, qualquer um que treinar consegue. Um homem e uma mulher de Deus, ele é feito no dia a dia, nos bastidores, onde ninguém vê. Amém ou não, igreja? Amém. Mas vamos lá. Aleluia. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomai sobre tudo o escudo da fé. Cingir os lombos com a verdade. É proteger-se da verdade corajosa, como eu falei. A verdade também vale proteger no momento devido. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo romano, ele era coberto por um tatame de feno e ele era encharcado antes de ir para a guerra. Sabe por quê? Porque era comum na batalha os bárbaros, que só de bárbaros só tinham nome, os germânicos, por exemplo, muito sofisticados, mas chamados de bárbaros, esses povos, eles untavam as suas flechas em betume e atiravam flechas acesas, dardos inflamados. O diabo fica tentando lançar pedaços do inferno lá aí contra a sua mente. Já estou assim, ó. Você já percebeu, Raquel, que às vezes parece que o diabo está pegando um pedacinho do inferno e jogando assim, ó, na sua mente? Mas vou dizer uma coisa para você, aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu o escudo da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. É real a proteção que Deus tem para você contra o pedacinho do inferno que o diabo lança contra a sua mente. Aí a Bíblia diz que o escudo da fé protege dos dardos inflamados. E sem querer forçar o texto, irmãos, que água é essa que nutre a nossa fé? É a palavra. Lavados pela palavra. A sua fé não pode ser uma crença. A sua fé tem que ser baseada na palavra. Ah, porque Deus me disse, eu vou falar. Peraí, como é isso? Respeita a palavra. Respeita a sua liderança, está de acordo com a Bíblia, se não é crença. E crença todo mundo tem por aí. Mas, irmãos, o Senhor, Ele nos deu esse escudo Creia nisso. Quando vier um pedacinho do inferno para sua mente, você levanta o escudo da fé e diz, não. Eu creio que isso é o dardo do inferno. E ele está desesperado com a minha vida, com a minha atitude. Vou apagar os dardos do inferno agora com a fé. Se o diabo está me dizendo que eu vou adoecer e morrer, eu creio que não só vou sobreviver, como vou ministrar sobre cura em outras vidas. Ah, o diabo disse que meu casamento vai acabar. Não. Ele tanto vai ser curado, eu vou trabalhar por isso, que além de eu ser curado no meu relacionamento, a minha vida, a minha casa vai ser como uma amendoeira que dá sombra que chega embaixo. Amém ou não? É assim que o diabo lança um pedacinho do inferno e você reage com o escudo da fé. Amém, irmão? Creia além do que o diabo lhe ameaça. Aleluia. Tomai sobretudo o escudo da fé, com qual podeis apagar os dardos inflamados dos malignos. Tomai também o capacete da salvação, que Paulo falou sobre isso hoje já no louvor. Lembre daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz em Filipenses, se há algo de boa fama, de bom proveito, nisso você deve pensar. Amém ou não? Tomai o capacete da salvação, pense como salvo. Pare de pensar como quem não é salvo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já falei sobre a verdade. Agora terminando, vou falar sobre a verdade escrita. Irmãos, a gente tem que melhorar nossa relação com esse livro aqui. Se a gente quer usar o poder do Espírito, tem a palavra. Mas o que é que a Bíblia está dizendo sobre o poder do Espírito aqui, irmãos? Qual é a espada do Espírito, irmãos? É a palavra. Tem que conhecer, tem que ter tempo sim. E agora a sétima arma, que nós pensamos geralmente só isso. Ainda sobre a palavra de Deus, deixa eu dizer agora para você. Estou terminando. Você sabia que as igrejas que mais crescem no mundo hoje, elas são lideradas por pessoas que nunca pegaram uma Bíblia, que têm trechos anotados, que ficam ligados num rádio que passa, os irmãos da Coreia ficam esperando os irmãos da Coreia do Sul transmitir os programas para a Coreia do Norte para poderem anotar os textos da Bíblia. Dá uma vergonha a gente ter um monte de Bíblia em casa? É ou não é, irmãos? Dá. Se não dá em você, dá em mim. Na China, eu vi um depoimento de um homem de Deus, um missionário, ele dizendo assim, cheguei no lugar para pregar, comecei a pregar, comecei de manhã, e eu queria descansar. Ele, não, come aí, vem pregar de novo. Aí ele pregou, acho que foram todos os 3 dias que ele passou lá, de manhã até de noite, dormi um pouquinho, e aí no final, ele disse, mas por que vocês queriam que pregasse tanto? Aí ele falou assim, e toda a Bíblia? Aí eles falaram, é porque a gente não tem Bíblia. Eu preciso aprender da Bíblia. A palavra de Deus é mais que um livro. A palavra de Deus é Jesus, é o Verbo de Deus. Na sua boca, fale do reino de Deus. E sobre a Bíblia, é importante você conhecer, para que você não fale nada que fira a palavra de Deus. Amém, irmão? A Bíblia ela só não contém a palavra de Deus, não, ela é a palavra de Deus. Agora, que em nome de Jesus nós prefiramos comer dela, amém ou não, amados? E diz assim, para terminar, ó, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Paulo fala assim, olha, ore pelos irmãos. Ora, hoje de manhã eu falei no Caleb, que é a capacitação avançada de líderes, que todos estão bem-vindos, e nós ensinamos sobre liderança da igreja na casa, que é o núcleo. E eu falei assim, irmãos, líder de núcleo tem que orar por todos os seus irmãos que congregam na sua casa. O pai de família tem que orar por todos da sua casa. Se nós soubéssemos como a oração e a súplica que rendesse aquele que ora, pelos irmãos, pela liderança também, irmãos, que é quem mais precisa. Vamos pensar comigo, o diabo vai fazer mal à vida nova. A Bíblia diz que fere-se o pastor, as ovelhas se dispersam. Ele quer fazer mal a todo mundo, mas você acha que ele vai focar mais em quem? Em quem assume a liderança. Mas também a palavra de Deus, ela nos completa. E a Bíblia diz que quanto mais nós servimos, mais o Senhor nos preenche e mais o Senhor nos enche para que a gente possa dispensar também. Então não tenha medo de cuidar, de liderar a igreja, porque muito maior do que o pedaço do inferno que o diabo vai tentar lançar contra você, tem que ser a fé que você tem em Deus e que você vai superar aquela crise. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor Deus, cheio de graça e misericórdia, que quer capacitar a tua igreja para vencer contra o diabo, nosso adversário. Senhor, nós cremos que o Senhor Deus, que já tem nos capacitado, e que hoje à noite nos lançou o desafio, falou do poder que opera em nós pelo teu Espírito Santo, e que nós sim podemos crescer como guerreiros, como soldados, Senhor. Deus, nós vemos aqueles muçulmanos quase imbatíveis, porque eles não têm amor à própria vida. Contra exércitos de jovens americanos que tudo que eles querem é tomar um tiro na perna para voltar para casa. Ninguém pode contra alguém que não ama a própria vida. E tua palavra diz que aquele que ama a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que ama ao Senhor acima de tudo, esse achará. Que em nome de Jesus, nosso amor maior, seja a tua obra. Não seja a nossa vida o que dizem de nós, não seja nosso conforto, não, em nome de Jesus, mas que possamos assumir nossa vocação e aí sim seremos pessoas realizadas, plenamente realizadas, e faremos tudo sem termos caído. Capacita-nos, Espírito Santo, enche-nos, Senhor, nos dá fome e sede de Ti, porque o Senhor já nos ungiu com autoridade contra os nossos adversários, e nós, na força do Senhor e do Teu nome, venceremos para Ti cada batalha que o Senhor nos confiar em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vou dar alguns avisos rápidos e depois a gente ministra a bênção. Você ainda me ama, diga amém. Irmãos, segunda-feira, núcleo na casa de Raquel Jackson. Bênção demais. Muito bom, muito bom. Às 19h30, quando você não perdia. Terça-feira, núcleo na casa de Edinho em Chateau, também às 19h30, quando você não perdia. Quarta-feira, temos dois núcleos lá em casa, um de adultos e um de criança, que a gente chama de poente. Eles mesmos que deram o nome, que chama Pequenas Ovelhas em Treinamento. E eles amam, eles adoram, não o núcleo, mas a Deus, não é? Então, assim, eu quero incentivar vocês, em nome de Jesus, participar. Graças a Deus, nossa igreja, 95% é fiel aos núcleos. E isso me alegra muito, porque é o que o Senhor mandou de casa em casa. Amém, amados? Então, eu quero que você faça parte, em nome de Jesus. Semana que vem teremos ceia, ok? Na escola bíblica, no domingo pela manhã. E nós teremos, de domingo que vem, a 15, ceia nos núcleos. Teremos duas ceias por mês, uma nas casas e uma aqui, ok? Então, a daqui domingo de manhã e a das casas nos núcleos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nos núcleos dessa semana, nós já teremos uma caixinha lá muito bonitinha. Todos os núcleos terão a sua caixinha, ok? Para que essa caixinha, pastor? Para você poder levar doações, ok? A Laurinha tem uma roupinha que já não cabe mais. Não tem para quem dá assim. Às vezes tem pessoas esperando a família, né? Arrumou ali, dobrou, leva para doar. Se tem uma camisa legal que não cabe mais em você, você emagreceu muito, não é isso? Aí você, ó, lavou, passou, dobrou, leva para lá, ok? Você tem assim um relógio, Rolex, que você não usa mais, brincadeira. Um sapato e comida, irmãos, ok? De qualidade, arroz, feijão. Eu desafio até você abrir lá o seu armário. Às vezes, irmãos, tem coisas que a gente nem usa, né? Ficar lá entulhando nossa dispensa, né? Aí fica lá um tempão lá, aí apodrecer lá. Não, você abre lá e faz assim: ah, isso aqui eu vou levar para o Senhor, isso aqui eu vou dar para Jesus. Porque a Bíblia diz que no grande dia, vão dizer assim: Felipe, servo bom e fiel, eu tive com fome e você me alimentou. Aí você vai fazer as contas e dizer: mas eu não era do seu tempo? Aí vai dizer: ah, mas você, quando deu os meus pequeninos, a mim você estava me dando. Amém ou não? Então você vai lá pegar aquele gênero com muito amor, vai botar ali. Amém? Que coisa linda, né? A gente vai poder encaminhar isso para as pessoas com necessidade, tá bom? Então, eu quero que você lembre disso, tá? E se tiver os irmãos dos núcleos também, terem grupos no WhatsApp, ou glória, dos grupos, ok? Então, todos os núcleos terão seu grupinho do WhatsApp, sugestão, que de repente o colega pode fazer. Por quê? Para avisos do núcleo. Não vai ser mais um grupo que você vai olhar toda hora, não. Você vai, pelo menos, olhar no dia do núcleo. Ninguém vai aguentar, jamais, eu sei disso. Mas ajuda muito, eu sei que tem igrejas que têm usado essa técnica e tem ajudado muito, ok? Mas o que importa é a gente viver a comunhão com os irmãos, tá? Só mais uma dica sobre o núcleo. Se der, dá uma passadinha na padaria antes de ir pro núcleo, não é verdade? Porque assim, fica pesado às vezes com o anfitrião, toda reunião, né? Então que coisa legal, você leva ali uma porçãozinha de alguma coisa, quando puder. Isso vai fazer com aquele momento de comunhão tão gostoso dure mais tempo ainda, amém ou não? Quem veio para a escola bíblica e foi abençoado hoje de manhã, diga amém. Amém. Olha aí, não perca, faz assim. Ah! Só um minuto. Antes de fazer assim. Irmão, nós temos ali deliciosos. Como dizia a Sofia, deliciosos. É, geladinho. Salvador chama geladinho, que chama Juju. Apenas. Ah, não. De graça, Josi. Não, porque. Gente, ó, R$1 é de graça. Então você vai participar ali, vai poder chupar 1, 2, 3. São naturais, então não vai ter problema de engordar, tá bom? Sofia encomendou 10? Não, leite condensado de boa qualidade, procedente. Assim, amados, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o poder e as consolações do Espírito Santo nos encham para que nós possamos viver o nosso chamado e cumprir a Tua palavra que vem com poder para que cumpramos, para a glória do Teu nome até que o Senhor venha. Amém. Senhor, eu quero orar também pelos irmãos reunidos em outras congregações agora. Derrama o Teu Espírito Santo com poder, Senhor. Todos os lugares que invocam o Teu nome agora, que hajam conversões, Deus, que haja, Deus, restauração de vida, que desça o Teu Espírito Santo. Inclusive, quero pedir pelos católicos, se há alguma missa agora, quando eles clamarem pelo Espírito, que de fato o Espírito venha em poder e tome ali aquele lugar e sejam convertidos. Tua palavra diz que aquele que clamar, o Senhor vai salvar, porque é o Senhor que planta o clamor nos nossos corações. Derrama salvação essa noite, nessa cidade, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Dei 6 abraços. E vá em paz em nome de Jesus. Pode passar com ela agora. Vai continuar. É que tem interesse em poder ajudar vocês. A gente quer que